Abra comigo a sua Bíblia, capítulo 13 de Hebreus. Eu viajei sexta-feira para Dourados, no Mato Grosso do Sul. E por alguma intenção de Deus, nós perdemos o voo em São Paulo e ficamos 5 horas plantados lá, esperando. E aquele foi o tempo em que Deus foi me acrescentando o que era para ministrar hoje, de uma forma não muito gostosa. Primeiro esperando, sabendo que eu ia ter que percorrer todo o caminho. Cheguei na igreja onde eu ia ministrar, no congresso, às 9 horas da noite. Já cheguei para ministrar. No outro dia ministrei de tarde também, ministrei de noite, estava com Azaf lá também à noite. Peguei o carro 11 horas da noite, chegamos em Campo Grande às 1 hora da manhã, e aí descobrimos que também tinha um outro problema com o voo, e quase que a gente não podia embarcar. Embarcamos e ainda tivemos que esperar em São Paulo mais umas 3 ou 4 horas, além do que imaginávamos. E eu fico realmente perguntando: Senhor, para quê? E é interessante que lá o Azaf mencionou a uma música do irmão Marcos Witt, que ele canta exatamente isso. Eu me gasto, eu me dou, eu viajo, eu estou longe da minha família, eu estou longe dos meus filhos, eu estou cansado, eu tenho saudades. Para que tudo isso, Senhor? E ele canta no refrão: é porque eu te amo, é para ti, Senhor. E lá eu perguntei ao Senhor: Senhor, oh Jesus... E aí teve um momento em que o Senhor me mostrou aquelas vidas no altar e me disse: filho, eu precisava que você viesse, eu precisava que você aprendesse algumas lições e também queria que você fosse um canal para esses irmãos aqui. E aí a gente vai entendendo os propósitos de Deus. Mas o mais interessante, o mais impactante não foi nada disso que eu mencionei. Aquele tempo ali que eu estava sentado com Naum, esperando, eu comecei a questionar o Senhor em algumas coisas, e o Senhor começou a falar ao meu coração sobre perseverança, que era exatamente o tema do princípio. Estamos estudando os 12 princípios de crescimento na vida cristã, e hoje é perseverança. E o Senhor falou comigo: você está disposto a perseverar? Perseverar implica em esperar. Você ensinou sobre esperar, então espera 5 horas. E enquanto você espera, eu quero ver seu procedimento, eu quero ver como é que você vai reagir. E como um santo homem de Deus, em momento algum, irmão, eu fiquei assim: oh meu Deus, já podia estar lá, eu já podia estar em Dourados, descansando, eu ainda vou daqui a 2 horas pegar o avião. E aí quando vinha aqueles momentos que eu começava a ficar assim, o Senhor falava: persevera, eu quero ver você perseverar. E para completar, o Senhor ainda trouxe um assunto, uma questão. E eu disse: Deus, agora não tem jeito, agora eu vou ter que tomar uma atitude sobre aquele assunto, aquela questão. Eu vou mudar meu rumo, eu vou tomar outra atitude. E o Senhor continuou falando comigo: não, eu te pus aqui para te mostrar que você vai ter que perseverar. Senhor, mas seria melhor, eu estou achando que esse procedimento que eu estou adotando, porque o Senhor me orientou, não está surtindo efeito. Filho, não muda o que eu já disse, persevera no que eu te instruí. 5 horas de o Senhor ir repassando isso, e o Senhor tinha esse propósito. E quando eu voltei, o homem da companhia falou assim: ah, olha, mudaram o seu voo. Mas como mudaram o meu voo? Por quê? Não sei, mudaram. Eu fui ao DAC, fiz lá a ocorrência, e eles, sem mais, sem menos, mudaram o meu voo. Olha, o senhor, na verdade, foi colocado para o voo De ontem às 3:30 da tarde. Ah, é ontem? É. E não me avisaram? Eu preciso viajar hoje e eles mudaram meu voo para ontem e não me avisaram. Ah, sim. E o Senhor falou, quero ver, persevera. E eu falei, Deus, não chega não. Não chega. Senhor, eu ia estar 8 horas em Belo Horizonte. Eu agora, 10:30 eu vou pegar o voo, Senhor. Persevera. Fica firme. E o Senhor foi recheando essa ministração com essa experiência nesses 2 dias. E só traz lastro para algo que o Senhor tem me ensinado. Nós só podemos pregar o que estamos vivendo. E não é fácil. Nós só podemos pregar o que estamos vivendo. E quando nós pregamos o que nós estamos vivendo, não precisamos ser doutores na eloquência, não precisamos ser peritos na oratória, nós só precisamos testemunhar. Em Hebreus, capítulo 13, no verso 8, nós lemos assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Repita comigo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Este versículo é um dos textos que revelam a imutabilidade de Deus. Deus é imutável. Mas dentro da imutabilidade de Deus, nós aprendemos sobre a perseverança, porque a perseverança é nada mais, nada menos do que uma atitude, um princípio dentro desta característica divina de imutabilidade. Quem muda continuamente, quem é inconstante continuamente, nunca persevera. E é interessante que já viu o caminho de rato? Caminho de rato. Se você vê também os caminhozinhos da formiga lá no formigueiro, ela entra por aqui, pega um atalho aqui, termina aqui, continua aqui, nunca tem uma linha reta. Ela sempre vai entrando aqui, pega um atalho aqui, e de a pouco é um caminho de rato, um caminho todo truncado. Muitos de nós vivem assim. Começa alguma coisa aqui, vão até a metade, entram para um outro caminho, começa outra coisa, vai até a metade, desvia de novo, entra para outro caminho, começa outra coisa, vai até a metade. Nunca persevera, nunca dá seguimento, nunca continua. E depois ainda reclama da vida e reclama de Deus. Muitos dos nossos erros, muitas das nossas consequências dos nossos problemas é porque nós não somos perseverantes. E o nosso referencial é Jesus Cristo, e Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O texto não está falando tão diretamente de perseverança, mas está declarando a imutabilidade de Deus. Ele é o mesmo. Como é que eu e você podemos ser o mesmo ontem, hoje e sempre e perseverar? Quando o Senhor traz um ensino sobre perseverança, um princípio sobre perseverar, é porque, na verdade, olhando o todo, tem algo ao nosso redor em movimento, em mudança, em contínua mudança. Se não houvesse nada à nossa volta, em uma mudança pulsante, Deus não ia nos ensinar a perseverar. Se não houvesse ao nosso redor motivos contínuos de vai, muda, troca de caminho, desiste, para, começa de novo, tenta outra coisa. Se não houvesse à nossa volta o tempo inteiro essas mensagens, esses empurrões de vai, muda de novo, desiste daqui, começa outra coisa, tenta agora, compra novo, muda tudo. Se não houvesse isso, Deus não precisaria nos dizer sobre perseverança. A imutabilidade de Deus, ela existe em relação ao que nós vivemos hoje de inconstância, porque para Ele mesmo, para o reino dele na eternidade, imutabilidade é algo que não se conhece, porque na verdade ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não existe sombra de variação, não existe mudança em Deus. Então a eternidade e o divino não conhecem mudanças, inconstância, conhece perseverança, imutabilidade, firmeza. A expressão que o Senhor usa de perseverança é um princípio que precisa ser aplicado na minha vida, na sua vida, se nós quisermos caminhar na vida cristã de uma forma próspera, de uma forma contínua. Nós nos acostumamos a não perseverar porque nós precisamos de mudança o tempo todo. Primeiro, esta é uma verdade espiritual. Nós precisamos de mudança o tempo todo. E isso acaba sendo um conflito no mundo espiritual. Porque ao mesmo tempo que o nosso ser, nossa natureza humana, precisa ser mudada o tempo todo, nós precisamos ser pessoas que não mudam nunca. Que são perseverantes. O problema é que se a gente pensa em não mudar nunca, no nosso contexto, a gente imagina assim, mas eu vou ficar assim o tempo todo? Eu vou ficar nessa condição o tempo todo? Eu vou ficar nessa situação o tempo todo? E aí precisamos entender no que o Senhor quer que sejamos perseverantes. Porque corro o risco de alguém falar que, olha, me disseram que eu sou irritante, cri-cri e cabeça dura, mas o pastor disse que eu tenho que ser perseverante. Eu vou perseverar na minha implicância, na minha cabeça dura. É, parece absurdo, mas acontece. Nós precisamos entender por que que Deus nos manda perseverar, em que Deus nos manda perseverar, e qual a dificuldade para instalarmos esse princípio dentro de nós, uma vez que nós estamos em constante mudança. E essa é uma verdade espiritual. Mas há uma verdade carnal que se chama insatisfação. E a insatisfação nos traz uma segunda dimensão de mudança, que já não é uma obra necessária no nosso espírito, mas é uma constante busca de satisfação em coisas temporais que geram o tempo todo a necessidade de novidade, de mudança, de coisas diferentes. E é verdade, irmão. Nós sempre, na nossa carne, estamos insatisfeitos com alguma coisa. Podia mudar isso aqui, podia mudar aquilo, podia comprar novo, podia fazer tudo de novo. Gente, esse sofá já tem um ano, mas podia trocar tudo de novo. Podia trocar isso aqui. E muitas vezes a insatisfação, ela se limita a algumas coisas materiais. Porém, na maioria das vezes, os nossos problemas são fruto de uma insatisfação que nos leva a não perseverarmos em coisas essenciais da nossa vida por causa dos nossos sonhos ou concupiscência dos nossos olhos.